Orochi, o baile todo tá ao som do tamborzão. Quero ver tu requebrar. Vem pra cá, que o tio Galeno vai até ver você dançar. É muito lindo. Reboque Amigos do WP e Carreta Explosão. Vem a gatinha, liga o gosto, dá-lhe o peso e te deixa a cama quente. Ao som do tambor.